minha angústia eu clamei, das entranhas do peixe eu orei, do ventre do inferno gritei. E tu, Senhor, minha voz ouviste, as ondas me cercaram, ó Deus. No profundo do mar eu clamei, mas tu me livraste, ó meu Senhor. Tua graça me trouxe de volta ao teu amor. Do Senhor vem a salvação, com voz de agradecimento eu vou te adorar, oferecendo a ti meu coração. Teu templo é onde quero estar. Do Senhor vem a salvação, com voz de agradecimento eu vou te adorar, oferecendo a ti meu coração. Teu templo é onde quero estar. Desci aos fundamentos só, Senhor. As algas me prenderam em dor, mas em meio à tempestade eu lembrei que a tua mão me sustenta, eu sei. Lançado estou, mas em ti confio. Teu amor me resgata, eu me aproximo. A minha alma em ti encontrou paz. Teu poder me ergue e me traz capaz. Com voz de agradecimento eu vou te adorar, oferecendo a ti meu coração. Teu templo é onde quero estar. Do Senhor vem a salvação. Com voz de agradecimento a ti meu coração, teu templo é onde quero estar. Quando desfalecia eu te busquei, entrou a minha oração e eu te amei. A misericórdia que me faz viver, nos braços do Senhor salvação. Com voz de agradecimento eu vou te adorar, oferecendo a ti meu coração. Teu templo é onde quero estar. Do Senhor vem a salvação. Com voz de agradecimento oferecendo a ti meu coração, teu templo é onde quero estar. Português e worship para costumitar o piano. 72 BPM.